maior consciência programática e mais engajamento dos candidatos com os partidos. Ao subscrever a proposta, Heriberto Medeiros concorda com a avaliação de que o prazo atual de 6 meses facilita a migração partidária, gerando instabilidade nas legendas e enfraquecendo a participação cívica dos que pretendem representar os anseios dos eleitores. Direitos humanos. Nova lei reforça a segurança no processo de adoção de crianças e adolescentes. O repórter José Carlos Oliveira conta quais as mudanças. Já está valendo a nova lei que garante mais segurança ao procedimento de adoção de crianças e adolescentes. O texto obriga os juízes envolvidos nesses processos a fazer consulta prévia aos cadastros nacional e estaduais de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à adoção. A regra foi inserida no Estatuto da Criança e do Adolescente, que já previa a existência desses cadastros, mas não obrigava os juízes a consultá-los. Dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento mostram que o Brasil tem cerca de 5 mil crianças e adolescentes à espera de adoção, a maior parte na faixa de 14 a 16 anos de idade. A autora da proposta que deu origem à nova lei, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, avalia que, além da segurança jurídica, a medida também facilita o processo de adoção. Abre oportunidades, porque quando ela interage, integra esse cadastro nacional, estadual, municipal, com o Poder Judiciário, ele permite, traz mais opções para as famílias interessadas em adotar, também para as crianças que precisam ser adotadas. É um encontro que realmente vai fazer muita diferença no processo de adoção do Brasil. De acordo com a nova lei, a consulta dos juízes aos cadastros nacional e estaduais só não será obrigatória para a adoção de crianças e adolescentes indígenas e quilombolas, porque nesses casos a prioridade é mantê-los em famílias da mesma comunidade ou etnia. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Educação. A criação de um programa para incorporar a musicoterapia em tratamentos de saúde e bem-estar está na proposta apresentada por Detinha, do PL do Maranhão. Segundo a deputada, a técnica se mostra eficaz na redução de sintomas como dor e ansiedade, sendo especialmente benéfica para pacientes com depressão, câncer e Parkinson. Detinha reforça a necessidade de se utilizar alternativas terapêuticas que contribuam com a cognição, a memória e o bem-estar emocional dos pacientes. A ideia, explica a deputada, é colocar em prática tudo o que já foi estudado sobre a musicoterapia e assim melhorar a qualidade de vida das pessoas. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquiles Sardi. Boa noite e bom final de semana. Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. O ritmo do Norte a Sul. FM Verona. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila! Na apresentação de Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, junto de você em mais uma semana, aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila, e vamos às atrações de hoje. Hoje tem mais uma etapa do Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice entre Elber Nantes e João Carlos Barbosa. Hoje, meus amigos, é emoção do início ao fim, então fiquem ligados. Vamos falar também de horário de verão. Estavam querendo voltar com isso, mas não foi pra frente. Tá inventando um novo negócio aí, vamos falar disso ainda hoje. Tem também muita música, os pedidos do povo e a sua participação pelo nosso bom e velho Bodega Zap. Mr. Abraham, diga aí nosso número pro povo participar, por favor. DDD 89 999927022. Obrigado! E aquilo que eu sempre digo, não seja um ouvinte silencioso. Eu aguardo você aqui comigo na nossa bodega. A locução, roteiro, seleção musical são meus e Anjos da Silva, com os trabalhos técnicos de Assis Ferreira, direto da Central Verona de Comunicação, em Teresina, Paiauai. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia, com Ian José Silva. Uma mulher comprou um guarda-roupa para sua casa. Com o tempo, a parte interna dele encheu de cupim, e todas as roupas que estavam dentro foram comidas pelos insetos. A única saída foi jogar o guarda-roupa fora. Pouco depois que jogaram ele fora, uma pessoa que passava na rua vê o móvel, que por fora estava em excelente estado, e resolve levar ele para casa. Não deu outra. Os cupins surgiram novamente para roer tudo que estava dentro. E mais uma vez o guarda-roupa foi parar no lixo. Até que outra pessoa viu ele e quis levar para casa. E aí o ciclo foi se repetindo. Cupim, lixo, mais uma pessoa enganada. Cupim, lixo, mais uma pessoa enganada. Essa história aqui tem duas morais. A primeira é a seguinte. Existem pessoas que parecem ótimas por fora, mas sua única função é sugar toda a energia dos outros e depois seguir adiante. Afaste-se dessas pessoas o quanto antes. E a segunda é a seguinte. Se você vê qualquer coisa jogada no lixo, por mais inteira que possa parecer, existe uma razão para aquilo estar ali. Não leve lixo para sua casa. Esta é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha, só na nossa Bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila. Só se fala em outra coisa. Muito bem, partindo logo para nossa parte musical, porque música é o que o povo gosta de ouvir, e desde já eu agradeço a sua audiência. Participe também, mande sua mensagem, eu quero você aqui comigo. 89 é o nosso DDD, 999927022, de novo. DDD 89, 999927022. Começando a nossa parte musical com Banda Cacicó, acabou, agora aguenta. Depois eu trago Paulo Márcio, Mãos para o Alto, e fechando, Edel Reis e o Homem Liso, três carimbadas, começando muito bem, ameaçou a nossa bodega do Maguila. Então aumenta o som e vem curtir com a gente, já que eu volto. Estás arrependido, vivi chorando sempre de mal com o mundo. Quantas vezes quis te dar meu carinho, você me desprezou pra ficar sozinho. Te aceite de voltar é impossível, pois meu amor é de outro. Tomara que dessa vez você aprenda. Você quem quis assim, agora aguenta. Acabou tudo entre nós, eu agora sou feliz. Não tem nada entre nós dois, tenho tudo que eu quis. Acabou tudo entre nós, eu agora sou feliz. Não tem nada entre nós dois, aceite de contar. É impossível, pois meu amor é de outro. Tomara que dessa vez você aprenda. Você quem quis assim, agora aguenta. Acabou tudo entre nós, eu agora sou feliz. Não tem nada entre nós dois, tenho tudo que eu quis. Acabou tudo entre nós, eu agora sou feliz. Não tem nada entre nós dois, tenho tudo. Mãos para o alto. pedi, ela não deu. O amor que tanto espero, quando eu tentei comprar, ela não quis aceitar do jeito que eu quero. Já nem sei o que fazer, cada vez estou mais louco. Até daria 1 milhão se ela não dissesse não e me amasse um pouco. Músicas que ninguém tem coragem de tocar. A Bodega toca. Mulher não gosta de homem liso, há muito tempo que eu sei. Homem bom é que tem grana pra todo fim de semana pagar o uísque escocês. Somente a mulher de casa é que aguenta a liseira. Porém a mulher da rua diz que gosta de você pra andar na gandaeira. Pra falar a mesma verdade, eu nunca tive dinheiro, também nunca fui barão. Não fica sem nenhum, ganho 2 e gasto 1 pra manter os pés no chão. Meu vizinho está quebrado de tanto ser enrolado e gastar com a mulher fora. Não vou fazer como ele para não correr o risco da mulher mandar-me embora. Não vou fazer como ele para não correr o risco da mulher mandar-me embora. Mulher não gosta de homem liso, há muito tempo que eu sei. Homem bom é que tem grana pra todo fim de semana pagar o uísque escocês. É teu rei. Pra falar a mesma verdade, eu nunca tive dinheiro, também nunca fui barão. Não fica sem nenhum, ganho 2 e gasto 1 pra manter os pés no chão. Meu vizinho está quebrado de tanto ser enrolado e gastar com a mulher fora. Não vou fazer como ele para não correr o risco da mulher mandar-me embora. Não vou fazer como ele para não correr o risco da mulher mandar-me embora. Mulher não gosta de homem liso, há muito tempo que eu sei. Homem bom é que tem grana pra todo fim de semana pagar o uísque escocês. mulher não gosta de homem liso. Há muito tempo que eu sei. Homem bom é que tem grana pra todo fim de semana pagar uísque escocês. Ô Léo, fala pra Nonato Leite que eu estou chegando aí. Teresina, me aguarde. Del Reis, o homem liso, só disse verdades, só disse verdades. Antes eu toquei Paulo Márcio, Mãos para o Alto, sucesso de 1986, e abrindo a sequência, Banda Cacicó. Acabou, agora aguenta, mas não acabou ainda não. Nossa bodega tem muita coisa ainda até o fim do programa e eu quero você aqui junto comigo. Mande mensagem, mande áudio de até 30 segundos, dizendo por onde você tá ouvindo a gente, quiser pedir música, quiser mandar abraço, quiser xingar o locutor. Fique à vontade, o espaço é seu. E o nosso número é este aqui. DDD 89 99992-7022. Muito bem, então vamos agora de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Deixa eu mandar um abraço às mais de 250 rádios que transmitem a Bodega do Maguila em todo o Brasil e mais 4 países. Não tem como a gente mencionar todo mundo, as rádios que eu não mencionar, um tapinha nas costas e o desejo de um bom fim de semana. Abraço a galera da Shockwave Radio, da Rádio Metrô, galera também de Passagem Franca Maranhão, da Inhumas FM 87,9, nossos amigos também de Boa Vista Roraima, da Rádio Estrelinha Estéreo, alô Líbia, toda a equipe aí da Estrelinha, aquele abraço. Nossos amigos também lá de Rio Branco, no estado do Acre, da Rádio Rio Branco Web, também da Rádio Acre Tropical de Mâncio Lima, alô Sami, aquele abraço. Nossos amigos também de Itaberaba na Bahia, Rio de Contas na Bahia, Ipecaetá, Nova Soure, Anguera, toda essa turma boa aí, Salvador também da Rádio Nova Onda Web, aquele abraço. Carauari no Amazonas também junto com a gente, Manaus, pessoal da Ouro Verde FM 90,3, Mar Vermelho Alagoas, Mar Vermelho FM 104,9, Maraial no estado de Pernambuco, Mirandiba, também Vertentes, galera da Maturi FM, Cachoeira de Itapemirim da Rádio Mega, a mais pop lá no Espírito Santo, Andradina, São Paulo da Metrópole FM 87,7, Cariacica, Espírito Santo, Santana do Acaraú, Ceará, Salesópolis, São Paulo, Bom Jesus das Selvas, Maranhão, Caruaru, Pernambuco, alô meus amigos lá da JM Rádio Clube, aquele abraço, Satuba, Alagoas também, Frei Miguelinho no estado de Pernambuco, Felício dos Santos, Minas Gerais, Coronel João Pessoa, Rio Grande do Norte, alô Cosme, aquele abraço, pessoal também da Difusora AM 1370 de São Miguel no Rio Grande do Norte, Caxias, Maranhão, junto com a gente também, São Mateus, Santo Antônio do Içá no Amazonas, aquele abraço, pessoal também de Pedreiras, Maranhão, Riachão, pessoal da Primavera FM 87,9, deixa eu ver quem mais aqui, Carolina também, pessoal da Renascer FM 106,3, São Luís, galera da Praia FM também 106,3, Rural FM 94,9 de Alto Paraíso de Goiás, Santana dos Garrotes na Paraíba, Santana do Itararé no estado do Paraná, mas enfim, daqui a pouco eu mando mais abraços, porque agora é hora de ouvir os áudios que estão chegando pelo 89 99992-7022. Alô Cícera, nossa amiguinha lá de Alagoas, fala! Bom dia, Maguila, bom dia, boa tarde, boa noite. Da Camaragibe FM 87.9. Maguila, eu quero ouvir a música de Reginaldo Rossi, Sai de Mim. Boa! Ofereço para todos os ouvintes da Camaragibe FM 87.9. Ofereço também para você, Maguila, Deus abençoe o seu programa. Amém! Tenha um ótimo final de semana, sou eu. A Cícera da Rua Belém Brasília, direto de Matriz de Camaragibe, Alagoas. Valeu, minha querida. Seu pedido é uma ordem, mas a gente vai tocar lá na outra sequência, tá bom? Porque no próximo bloco tem ele. Quem quer ser o endividado? O jogo de perguntas que premia a burrice. Fazendo jus, hoje mais do que nunca, fez jus a esse slogan. É burrice do início ao fim. Uma baita disputa entre Elber Nantes e João Carlos Barbosa, São Paulo contra Pernambuco. Quem será que vai sair vencedor ou perdedor nessa história? É no próximo bloco, então não sai de sintonia, só dois minutinhos e já que eu tô de volta com você. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. O pior programa do rádio está de volta. Bodega do Maguila. Começa agora, na Bodega do Maguila, o Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice, com o apresentador Ian José Silva. Olá, seja muito bem-vindo ao Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice, mais uma etapa da nossa temporada 2024 chegando. Eu sou Ian José Silva, serei seu apresentador neste dia, nesta tarde, nesta noite, e comigo hoje temos dois participantes. Ao meu lado esquerdo está ele, o campeão da temporada 2022 do Quem Quer Ser o Endividado, está defendendo aqui seu cinturão de campeão, venceu o nosso querido Rodrigo Lucas na primeira etapa. Agora está aqui para mais um jogo. Vamos ver se ele sobrevive hoje. Ele que é editor, produtor da Rede Bandeirantes do programa Perrengue do Dia. Alô, Elber Nantes! Seja bem-vindo, meu querido. Alô, meu querido Ian José. Vamos aí para a segunda etapa. Vamos torcer, vamos para as cabeças. Vamos lá. Obrigado pelo convite. Valeu, meu querido. E do meu lado direito está o desafiante de hoje. Ele que vem diretamente de Timbaúba, Pernambuco. Ele que é radialista também, meu colega de profissão, representando aí a nossa emissora parceira, a Fanáticos Web Rádio, João Carlos Barbosa. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Ian. Muito emocionante estar por aqui no Quem Quer Ser o Endividado e seguir nesse sonho, hein? Na luta, a gente que deseja conquistar a casa própria, o carro próprio, bora lá. Você estava aqui antes do programa porque teve um problema com a energia do Enantes. São Paulo ficou sem energia por várias horas. Você queria que o Enantes declarasse W.O., você vencesse por W.O. Agora eu quero ver você se garantir, é aqui nas perguntas mesmo, viu, meu querido? Vai dar certo. Pra você que tá... Rapaz, era pra vazar essa parte não, mas bora lá. É, não, aqui a gente rasga, os bastidores mesmo. Muito bem, primeira etapa é o seguinte: cada participante responde a 3 perguntas, eles vão receber R$15. A cada pergunta que a pessoa errar, R$5 vão para o seu oponente, tá certo? Na segunda etapa é o tudo ou nada: o primeiro que errar a pergunta perde tudo, o adversário ganha todo o dinheiro e passa para a próxima etapa, onde irá desafiar aí um novo participante. E se os dois oponentes, os dois participantes, acertarem todas as perguntas da primeira e da segunda rodada, aí nós vamos pro desempate. O primeiro que errar já perde tudo e o outro se classifica, tá certo? Então vamos agora pro cara ou coroa. Quem escolhe cara? Pode ser eu, cara. Muito bem, Enantes. Enantes, cara, João Carlos, coroa. Uma, duas, meia e... deu cara! Quem ficou com a cara foi o Enantes. Então, meu querido Elber, sua primeira... Oi, quem foi? Eu. Então tá certo. Enantes, começa a primeira etapa do nosso Quem Quer Ser o Endividado de hoje. Atenção pra primeira pergunta. Pergunta de matemática, Enantes. Ai, ai, ai. Ah, meu Deus. Quanto é 2 elevado ao cubo? Letra A, 4. Letra B, 6. Letra C, 8. Ou letra D, 12. Quanto é 2 elevado ao cubo? Resposta, Enantes. A letra B, 6. Tem certeza? Não. Por isso que eu fiz humanas. Ah, rapaz. Mas eu fui neto. Tá certo. Enantes já escolheu a letra B, 6. E a resposta está... errada! A resposta certa seria a letra C, 8. 2 vezes 3 é que é 6. 2 elevado ao cubo, elevado à terceira potência, é 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 2, que é 8. Agora você tem que entregar R$5 ao João Carlos. Vamos lá, 5. Vai. Então, é possível. Então o placar está assim: João Carlos com R$20 e o Enante só com R$10. Agora, meu amigo João Carlos, atenção para a sua primeira pergunta. Qual dessas rodovias também é conhecida como Transamazônica? Letra A, BR-101. Letra B, BR-369. Letra C, BR-343. Ou letra D, BR-230? Rapaz, não sei. Por isso não ri do Enantes, sem saber da pergunta, porque eu também não saberia. Mas bora de letra B, BR-369. Deve ter alguma coisa assim a ver, não é possível? Muito bem, João Carlos escolheu a letra B, BR-369. E a resposta está... errada também! A resposta certa era a letra D, BR-230. A BR que vai lá do Amazonas até João Pessoa. É, agora... tamo bem, João. Tamo bem, hein? Agora você tem que devolver R$5 ao Enantes. Continua tudo igual, vai voltar como estava antes. R$15 para cada um. Agora, Enantes, próxima pergunta. Muita atenção. Quantos chifres tem um rinoceronte africano? Quantos chifres tem um rinoceronte africano? Letra A, 1. Letra B, 2. letra C, 3, ou letra D, nenhum? Ah, não, pera, aí eu vejo muito rinoceronte na África, eu vejo bastante, então são 3 chifres, letra C, 3. Letra C, 3. Você tem certeza? Olha, eu a imagem que eu tenho do rinoceronte na África são... Eita, pô, peraí. Não, é um aqui no nariz, um. É só um? Letra A, um. Então você vai na letra A. Vou. Muito bem, Enantes ponderou, escolheu a letra A, um chifre. E a resposta está... Errada! Ninguém tá acertando hoje! Ah, é impressionante! Meu Deus! O rinoceronte africano tem... A bruxa continua solta. Ele tem 2 chifres, Enantes. Um maior e o outro menorzinho. É 2. Só na testa. No caso, o rinoceronte asiático é que tem só um chifre, que é essa imagem que a gente tem. Ah. Mas o africano tem 2, entendeu? Pô, pegou a versão hard aí das perguntas, hein? Não tá valendo, vai. É o sistema. Então agora o placar está assim: João Carlos com R$20, Enantes com R$10. Atenção, João Carlos, sua próxima pergunta. Que artigo do Código Penal trata do crime de estelionato? Letra A, 131. Letra B, 157. Letra C, 171. Ou letra D, 192. Olha, Ian, eu nunca cometi isso não, nem pretendo, pra conhecer. Mas eu suponho que possa ser a letra B, que é um quanto? 157. É esse aí. Tem que ser. Não é possível que ninguém vai acertar até agora. Tô com fé nessa. Rapaz, tu não quer trocar, não? Não, vê bem. Também nunca cometi 171, mas parece ser somente o roubo, o 171. O estelionato deve ser outro desses aí, e eu marco a letra B. Tá certo. João Carlos escolheu a letra B, 157. E a resposta está... Errada! Vocês não estão errando de propósito, né? Por favor, não erre de propósito. Nada combinado aqui. Rapaz, de jeito nenhum. Rapaz, 171 é o artigo que define o crime de estelionato. 157 é roubo, João Carlos. Mas eu também. Nossa, eu troquei as duas coisas. Pelo menos nunca cometi nenhum. É, graças a Deus, né? Todo mundo aqui tem ficha limpa. Mas agora você tem que voltar R$5 pro Enantes. Tá tudo igual, 15 a 15. Nós estamos nos encaminhando pra última pergunta dessa primeira etapa. O negócio está gravíssimo. Enantes, sua próxima pergunta. Oi, vamos lá. Qual é a sigla do modelo de protocolo de internet fundamental para a comunicação na web? Qual é a sigla do modelo atual de protocolo de internet? Letra A, WWW. Letra B, COBOL. Letra C, TCP/IP. Ou letra D, VPN? É, tem duas aí que estão me pegando aqui, mas eu acho que o protocolo até é o www. www. Sim. Muito bem, Enantes escolheu a letra A, www. É. E a resposta está... Não vai me dizer que... Errada! A resposta certa era a letra C. Não! TCP/IP, é www. www é o protocolo de endereçamento de site. TCP/IP é o da conexão cliente-servidor. Rapaz, Enantes, o povo tá errando de propósito. Eu já estou ficando desconfiado. Não. Agora, voltou o placar. Mais pra um Enem isso aqui. Tá um jogo de ping-pong isso daqui. R$20 pro João Carlos, R$10 pro Elber Nantes. João Carlos, última pergunta. Atenção. Bora lá. Em que cidade aconteceram as Olimpíadas de 1976? Letra A, Los Angeles. Letra B, Montreal. Letra C, Moscou. Ou letra D, São Paulo? Em que cidade aconteceram as Olimpíadas de 1976? Resposta, João Carlos. Rapaz, eu acho que eu vou errar de novo. São Paulo não foi, que quando teve foi no Rio. Eu chuto Los Angeles, que seria a letra A, não é isso? Isso. Los Angeles já teve algumas outras vezes também, vai ter de novo a próxima. Também não é possível que vai errar a rodada toda. Letra A, Los Angeles. Muito bem. João Carlos escolheu a letra A, Los Angeles. E a resposta está... Errada! A resposta certa era a letra B. Montreal! Ah, meu Deus! Los Angeles foi 1984, João Carlos. Montreal, Canadá. Olha, eu acho foi as Olimpíadas de 76. O Ian acho que nunca pegou uma dupla tão ruim quanto nós, hein, João? Tá no então, rumo. Ian, tá eles no pagaram rumo. Nossa estadia aqui, pagaram hotel, transporte pra gente estar tá fazendo esse desserviço no quadro. Como é que pode? Eu tá... tô com vergonha, hein? Meu Deus do céu. Então, eu não quero mais sair na rua. Cara, eu estou estupefato. Tudo igual. R$15 pro Albernantes, R$15 pro João Carlos, todas as perguntas da primeira etapa estavam erradas. Como é que pode um negócio desse, meu Deus? Pelo amor do Santo Cristo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou agora, na mágica da edição, dar um salto no tempo e no espaço. Vou dar biotônico Fontoura pra esses dois aqui, pra exercitar o cérebro. Óleo de fígado de bacalhau, pra ver se na volta eles voltam mais inteligentes, um pouco. Porque, pelo amor de Deus... Sabe o que é, Ian? Oi, oi. A falta da luz acho que apagou um pouco a minha inteligência. É verdade, queimou os neurônios. Fez efeito até em mim. Negócio complicado. Essa falta de luz fez efeito até em mim aqui no Nordeste. Aí, ó. Me preparei mais que pra um vestibular, um Enem. Tô aqui focado, livros e mais livros, e não saiu nenhuma. É verdade, deu branco. Mas agora, meus amigos, vamos dar um salto no tempo e no espaço. E daqui a pouco nós voltamos com a segunda etapa do Quem Quer Ser o Endividado. Qual será o fim dessa história? Já que eu volto. Muito bem, de volta aqui no seu Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice mais do que nunca. Este é o programa, a etapa do programa com mais erros na história. Se duvidar, acho que tem outro aí, mas eu não tô lembrado. Todos, Elber Nantes e João Carlos Barbosa, erraram todas as perguntas da primeira etapa. A decisão vai ficar... Que vergonha! A decisão vai ficar para a última etapa. Lembrando, pessoal, levem isso a sério, porque quem errar primeiro perde tudo, é eliminado, a pessoa oponente vai ganhar tudo e passa para a próxima etapa. Portanto, muita atenção no enunciado, muita atenção nas perguntas. Por favor, não vamos passar mais vergonha do que nós já estamos passando. Em rede nacional, não, por favor. Vamos. Ai, meu Deus. Muito bem. O Enantes começou a primeira etapa. Agora quem começa a segunda é o João Carlos Barbosa. Atenção, João. Sua primeira pergunta. A atriz de Hollywood, Mia Gotti, é neta de qual dessas atrizes brasileiras? Letra A, Maria Gladys. Letra B, Marília Pêra. Letra C, Fernanda Montenegro. Ou letra D, Dercy Gonçalves? Olha, Ian, eu já ouvi algo sobre isso. Não tenho certeza, mas tenho uma lembrança. Tô entre a letra B e a letra C. Não tem ajudas, né? Não tem a opção do Google nem nada. Não. Se eu colocasse ajuda, ia aparecer Nossa. Muito com outro formato e eu não quero ser processado por plágio. Ah, é verdade. Então deixa pra lá. Então, bora de letra B, Marília Pêra. Tem certeza? Não. A letra C é qual mesmo? Letra C é Fernanda Montenegro. É, bora ver. Troco pra letra C, Fernanda Montenegro. C agora. Muito bem. João Carlos Barbosa... Essa eu sei. Apostou todas as fichas. Enantes está com um sorriso de orelha a orelha. Não dá mais chance de trocar. Não dá mais chance tá de trocar. Vendo, ih, rapaz. João Carlos Barbosa escolheu a letra C, Fernanda Montenegro. E a resposta está... Errada! É errada! Não é possível! A resposta certa era letra Nossa, A! Letra A! Maria Gladys! Mia Gotti é a neta da atriz brasileira Maria Gladys. Tanto que se fala disso na internet, Nossa, tu não sabia, João? Pelo amor de Deus! Nossa, se fala aqui nas ruas de Timbaúba. Mas não conheço nenhuma delas. Ai, muito bom. Pra vocês Poxa, verem, né? Essa eu sabia, Ian. A internet não reflete a real opinião do povo. Essa é a lição maior não. deste programa de hoje. Portanto, meus amigos, minhas amigas, não levem a sério o que vocês ouvem e veem na internet, porque na vida real ninguém tá discutindo, ninguém tá falando sobre isso. E Elber Nantes venceu mais essa etapa do Quem Quer Ser o Endividado. Ganhou R$30. Parabéns, meu querido. Ei, eu sabia essa mesmo, hein? Nem a falta de luz impediu Elber Nantes de vencer mais essa etapa do Quem Quer Ser o Endividado. Agora vamos conversar com quem perdeu meu querido João Carlos. É, você veio aqui todo cheio de pompa, todo cheio de circunstância, tomou na tarraqueta. O que, que você tem a dizer sobre isso? Cheguei me garantindo, ainda tomei, mas é isso aí. O mau exemplo que a gente tá dando pros amigos ouvintes e estudantes, a menos de um mês do Enem, esse show de burrice aqui, não sejam assim, tá? Não quero vir parar aqui, quero vir parar na versão da Globo, do SBT. Mas é isso, seguimos com fé e com contas pra pagar ainda. Tenho que ganhar alguma coisa. É isso aí, meu querido. Faz teu jabá, tuas redes sociais. Fala lá do teu programa, inclusive. Ele apresenta um programa muito bom, As Mais Perdidas. Várias rádios do país aí. Arrocha teu jabá, meu querido. É isso. Quem quiser conferir quem é essa jovem pessoa que fala com você, eu tô no Instagram, @joãocb. Um jovem locutor de 19 anos. Trabalho aqui na Rádio 87 de Timbaúba, nos sábados ao meio-dia. Um programa de músicas perdidas no tempo, que chama As Mais Perdidas. Tem o programa Ao Vivaço da Noite também, programa romântico. No ar o tempo todo. E é isso. Espero que eu ganhe mais aqui do que nesse jogo. Ah, meu Deus. Zerado? É, tá zerado, meu amigo. Você não recebe nenhum dinheiro do Uber de volta, infelizmente. Elber Nantes, meu querido Nantes, você ganhou. O que você tem a dizer sobre este emocionante duelo de hoje? Bota emocionante nisso, Ian. E olha só, agradecer aí o oponente, o João Carlos. Um prazeraço ter perdido junto com ele. Mas no final, mais uma etapa que vamos seguir, viu, Ian? Tô muito feliz. E quem quiser me seguir, tô lá no Instagram, @enantes. E também na Twitch, fazendo bagunça lá mais pro final de semana, Enantes também. É isso aí, pessoal. Festa do Enantes todo sábado a partir das 10 da noite lá na Twitch. Enantes, só procurar lá que você encontra, beleza? Pois é, meus amigos, já estamos chegando ao final do Quem Quer Ser o Endividado de hoje. Obrigado a todos por terem gasto seu tempo estando aqui conosco, mesmo com a falta de energia, mesmo com todos os percalços. E daqui a 15 dias nós nos vemos de novo no Estúdio Jurandir Mitoso, onde o Elber Nantes vai enfrentar mais um participante, mais um oponente aqui no Quem Quer Ser o Endividado, jogo de perguntas que premia a burrice. Mas não saia de sintonia, nós vamos para um breve intervalo, é o tempo da gente ter um encontro com o ministro Barroso, e dentro de 2 minutinhos a gente está de volta com muito mais música, muito mais coisa até o fim do programa. Então nem saia de sintonia, já que eu volto com você. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. O pior programa do rádio está de volta. Bodega do Maguila. Estamos de volta aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, para 26 estados também, mais 4 países. E, meus amigos, eu disse a vocês, né? O Quem Quer Ser Endividado, mais do que nunca, é o jogo que premia a burrice. Inclusive, se você, nosso ouvinte, quer participar aqui do nosso quadro, lá na bio do nosso Instagram, @bodegadomaguila, você encontra o link lá, se inscreve direitinho, é feito pela internet, você não gasta nada, não viaja pra canto nenhum, e ainda passa vergonha em rede nacional, tá certo? Então agora nós vamos de mais abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Falando em Instagram, você já seguiu o nosso? Sim, @bodegadomaguila, bodega com U de uva. Faz que nem as 521 pessoas que já nos seguem lá no nosso Insta. Alô, galera da Rádio Barra Web de Barra na Bahia, pessoal também da Rádio Estrelinha Estéreo, que eu já falei lá de Boa Vista, Roraima, Rádio Super Jovem de Mãe do Rio, no estado do Pará, C Underline Paiva, Rosi Underline Santos 1996, Eliseu Júnior, nossos amigos também lá da Rádio Cidade de Nova Itarana na Bahia, audiência boa que nós temos aí em Nova Itarana, aquele abraço. Expedição Vida também, nosso amigo Alexandre Augusto acompanhando a gente, Marcelo Monteiro de Jesus, Miller Diego, também o Samuel Lima, Marcelo de Farias, deixa eu ver quem mais aqui, Fernando Medeiros, Alan 2L, JPL Silva 10, enfim, toda essa turma boa aí que nos segue no nosso Instagram, @bodegadomaguila. É, rapaz, depois de muito tempo, se cogitou voltar o maledeto horário de verão. Lembra do horário de verão? Lembra dessa musiquinha? Ai, amanhã, meu Deus. Começa o horário brasileiro de verão. Deu trauma em muita gente. Em uma hora. A vinheta do horário de verão, pouca gente fala. Mas essa trilha, bota de novo, por favor. Ai, meu amanhã, Deus. Começa o horário brasileiro de verão. Deu trauma. Adiante deu trauma em meio mundo de gente. E o horário de verão? Na verdade, ninguém sabe direito pra que serve, né? Só pro povo acordar mais cedo. Dizem que é a principal função pra diminuir o consumo de energia nos horários de pico, porque com uma hora a mais de sol, as pessoas consumiriam menos energia no horário ali das 6, 7 da noite, e isso diminuiria a produção, né, das termoelétricas e hidrelétricas e afins. Baratearia os custos da energia. Mas, se a gente for olhar, o horário de verão é ruim porque muda toda a rotina das pessoas. Você tem que acordar mais cedo ainda do que já acorda, né? Que nem os caras aí que dizem que acordam cedo, acordam 9 da manhã. Em troca de uma hora a mais de sol, não parece muito vantajoso. Para nós aqui do Norte e Nordeste, não muda muita coisa, né? Só o horário dos programas da TV e de alguns concursos, como o Enem e afins. Falando em TV, eu achava bom quando tinha horário de verão, quando eu era pequeno, porque dava pra ver aqueles programas que iam ao ar mais tarde, sabe? Zorra Total, Show do Tom, Repórter Record, sem cambalear de sono. Agora o pior é pro pessoal do Acre e do Amazonas, porque ele já tem um fuso 2 horas menor do que o nosso, e aí quando acionava o horário de verão e tinha Enem, o povo tinha que chegar 9 da manhã em vez de meio-dia. Já tinha que almoçar de 9 da manhã pra não acabar desmaiando aí durante a prova lá no nosso querido estado do Acre. Mas tem uma boa notícia, sim. Cogitaram voltar com o horário de verão, mas desistiram do negócio, porque viram que a adesão popular é baixa, né? O povo não quer, não gosta. Não adianta empurrar a goela abaixo. Só que agora estão estudando uma nova alternativa, que é o quê? Atualmente no Brasil, nós temos 3 fusos horários em território de solo, né? Porque tem o fuso de Fernando de Noronha, não conta, tá? É só uma ilha. Mas nós temos o horário de Brasília, o horário de Manaus e o horário de Rio Branco. Rio Branco, 2 horas a menos que Brasília, Manaus, 1 hora a menos do que Brasília. E nessa mudança, o Brasil passaria a ter 4 fusos horários, ou seja, enquanto em Brasília seria meio-dia, no Rio Grande do Norte inteiro, na Paraíba inteira, em parte de Pernambuco, Alagoas e Sergipe, seria 1 da tarde, né? Ficaria mais confuso do que já é, mas ainda está na fase de discussão. Torçamos para que não passe adiante, porque só atrapalharia ainda mais a nossa vida, que já anda tão corrida. Nós não temos mais noção de horas, né? Um negócio complicado, mas pelo menos 1 hora, eu sei. É hora de música, meus amigos. É hora de deixar de enrolação e tocar os pedidos do povo. Agora eu vou tocar, Cícera, sua música, viu? Reginaldo Rossi, Sai de Mim, e depois eu vou atender ele. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. Eu não esqueci, rapaz. Nosso amigo Adilson, direto lá de São Paulo, ouvindo pela Rádio Máxima, pediu Márcia Ferreira, Vem Me Namorar. Então essas duas carimbadas, Reginaldo Rossi e Márcia Ferreira, em mais uma sequência de ouro aqui na minha, nossa, na nossa bodega do Maguila. E daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Sai de mim. Sai de mim. Agora que eu já vi o quanto és falsa, vou dizer na tua cara o que eu penso de ti. Tu tens toda a malícia da serpente, e eu devia estar doente quando me apaixonei por ti. Em paz, me deste um desgosto tão profundo que por nada nesse mundo poderás ficar aqui. Agora, por favor, vê se te manca, dá no pé, vê se te arranca. Não sobrou nada pra ti. Sai de mim, por favor, que eu não quero teu amor. Eu não quero sofrer mais. E por favor, em paz, sai de mim, me deixa em paz, sai de mim, me deixa em paz. Palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Ventilador. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 999927022 e concorra a um Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe! Bodega do Maguila. Um em cada 10 médicos recomendam. Vem me namorar. Antes eu toquei Reginaldo Rossi, Sai de Mim. Pois é, meus amigos, não temos mais tempo pra nada. Finalizando a nossa bodega do Maguila de hoje, meio nos atropelos, a garganta não tava boa, mas eu agradeço a você que ficou aqui com a gente até o final. E eu lembro a você que semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, eu tô de volta e espero contar, claro, com a sua audiência e a sua participação. Nosso jabá velho de guerra antes de eu ir embora. Redes sociais, Instagram e Anjos é Silva Locutor. Tem também o Instagram do nosso programa, arroba Bodega do Maguila, e o nosso site, bodegadomaguila.com.br, onde você se inscreve, inclusive, para participar do Quem Quer Ser o Endividado. E para fechar com chave de ouro, não podíamos deixar de render essa homenagem ao grande, imenso Ari Toledo, que infelizmente nos deixou, né, na última semana. Infelizmente não saberemos como é que se come gato com batata, mas o legado dele fica, as músicas dele ficam, a maioria não tem como a gente tocar aqui no rádio, né? Porque boa parte das nossas emissoras parceiras é comunitária, aí dá problema pra elas. Mas eu separei uma aqui que é mais family friendly, tá? Mas é a nossa forma de homenagear o legado desse grande humorista Ari Toledo, né? O seu livro de piadas seguirá vivo na mente dos brasileiros. E a gente toca a música E Mãe pra fechar com chave de ouro a nossa bodega do Maguila de hoje. Nos vemos semana que vem, hein? Se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo o meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou-me embora. Valeu, galera! Cuidem-se! Ei, mãe, eu recebi a sua carta. Ei, mãe, mas eu não posso lhe atender. Ei, mãe, anda barra clarear. Ei, mãe, eu mando tudo pra você. Ei, mãe, anda barra clarear. Ei, mãe, eu mando tudo pra você. A barra ainda continua bem pesada. Tá eu e meu camarada sofrendo sem merecer. A gente aqui só come uma vez por dia. Cada em coisa Ave Maria, desse jeito eu vou morrer. Com tanta gente no mundo, pra que diabo eu fui nascer? Ei, mãe, eu recebi a sua carta. Ei, mãe, mas eu não posso lhe atender. Ei, mãe, anda barra clarear. Ei, mãe, eu mando tudo pra você. Ei, mãe, anda barra clarear. Ei, mãe, eu mando tudo pra você. Me arranjaram um emprego muito bom, que era pra vender livro da Zona Norte ao Leblon. Mas meu sapato já se estragou toda a sola. Se chego cansado em casa, não pego mais na viola. Escuto dizer no rádio que o Brasil é bom de bola. Ei, mãe, bote isso na cachola. Ei, mãe, é que o Brasil é bom de bola. Ei, mãe, bote isso na cachola. Ei, mãe, é que o Brasil é bom de bola. É como dizia uma tia minha que nasceu morta. Lugar bom de se ganhar dinheiro é São Paulo e Rio de Janeiro. Vem cá, companheiro, que aí tu vai ver com quantos ovos é que se deita uma macaca. Agora foi que eu me lembrei do finado meu avô, cabra forte da moléstia. Ô, homem forte, meu Deus do céu. De manhã ele não comia nada, também não tinha. E de tarde, ele repetia a mesma dose. De noite ele não dormia, que era pra não dar má digestão. É como dizia um cigano velho que passou lá pras bandas do meu sertão. Sertanejo é antes de tudo um forte. A Cunha, eu creio. Ei, mãe, eu recebi a sua carta. Ei, mãe, mas eu não posso lhe atender. Ei, mãe, anda barra clarear. Ei, mãe, eu mando tudo pra você. Ei, mãe, anda barra clarear. Ei, mãe, eu mando tudo pra você. Me arranjaram um emprego muito bom, que era pra vender livro da Zona Norte ao Leblon. Mas meu sapato já se estragou toda a sorte. Anda barra clarear. Ei, mãe, eu mando tudo pra você. Me arranjaram um emprego muito bom, que era pra vender livro da Zona Norte ao Leblon. Mas meu sapato já se estragou toda a sola. Se chego cansado em casa, não pego mais na viola. Escuto dizer no rádio que o Brasil é bom de bola. Ei, mãe, bote isso na cachola. Ei, mãe, é que o Brasil é bom de bola. Ei, mãe, bote isso na cachola. Ei, mãe, é que o Brasil é bom de bola. E é mesmo. O Brasil é tricampeão do mundo. Garrincha, Zagallo, Pelé, Rivelino. Ninguém pode negar que o Brasil é bom de bola, gente. O Pelé agora tá no Cosmo de Nova York, mas o Brasil é bom de bola, minha gente. Ô, gente. Você ouviu o pior programa do rádio brasileiro. Rádio Verona, venha ser sócio. 8 horas e 56 minutos.

2128 ou 988469164. Mercadinho Alternativo e Aliança Gás, na Avenida Principal do Promorá. Na Gebelli Variedades você encontra produtos para presentes para qualquer ocasião. Material para escritório e escolar, cadernos capa dura, marca-textos, canetas, estojos, coleção de lápis de cor Turma da Mônica, jogos educativos, brinquedos variados, carteiras masculina e feminina, artigos religiosos, canecas de porcelana e alumínio, flores artificiais para decoração, coroa para o dia de finados, aviamentos para costureiras e jarros decorativos. Aceitamos encomendas de café da manhã. Aqui na Gebelli Variedades, oferecemos sempre o melhor preço em todos os nossos produtos. Gebelli Variedades, na Avenida Juarez Távora, quadra 57, casa 2, próximo ao Mercado Público do Parque Piauí. Venha e faça-nos uma visita. Outubro, mês de aniversário das Lojas Dragão. Por isso as Lojas Dragão lançou uma super promoção. A cada R$100 em compras você recebe um cupom para concorrer a R$500 em produtos das Lojas Dragão. Venha comemorar com a gente. São roupas, calçados e acessórios para você aproveitar. É o aniversário das Lojas Dragão, presenteando você nessa super festa. Lojas Dragão, o bom atendimento é a nossa tradição. Rua Rui Barbosa, 143 Centro. 3215-2050. De tempero? Então conheça o Comercial Tempero em geral. Tudo pra você, varejista e atacadista. Comercial Tempero, o menor preço da cidade. Venha e fale com seu Manuel Eliseu ou a Dona Ana. Comercial Tempero, Avenida Henri Walde Carvalho, 5000, CEAP, Box 23. Comercial Tempero, o menor preço da cidade. A MIT e Cenet se uniram para formar a Solar Telecom, a nova gigante das telecomunicações. Agora, somos uma empresa ainda mais forte, com a cobertura expandida e um serviço feito sobre medida para você. Aproveite as novas vantagens e a qualidade que você já conhece, agora com muito mais benefícios. Fale conosco pelo nosso número 0800-086-2002. Solar Telecom, a escolha certa para a sua conexão. Nove horas e quatro minutos. CYN 973, canal 200, operando na frequência 87,9 MHz. Verona FM, Teresina, Piauí. Que swing gostoso! Isso é African Bahia, viu? Eu encontrei Margarida perfumada, como dava risada por também me encontrar. Seu olho já me espionava, indo pra te embalar.